Is it true or die? There's a limit to time. To cut. So carelessly left. There's a limit to cut. There's a limit. Thank you. lembrança, na boca a língua dormente. Ela é Belém, ela é Belém, ela é Belém, ela é Belém, ela é Belém, ela é Belém. Ela é Belém. sem lugar para covardes. Nosso esquema pede passagem. Deus quer da gente é coragem. Sem ilusão, sem nostalgia. Só o querer que acende. Dark, all anticipation made. fluffy salacious. Don't take fear too far, let love be salacious. Esse Éden, sonho e maçã, serpentes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis há milhões de milhas dentro de nós. Cadeia de genes, somos um trem tem a ignição de ser pó. Lei porque além de sudor, mini semicircose em semem. Semem. Somos trem. esse o Éden. Don't let me go. Use all.